será enquanto uma estrela brilhar, enquanto existir uma vida, vou te amar. Enquanto uma chuva cair, o calor da terra subir, enquanto uma nuvem chorar, vou te amar. Você, meu bem, meu talismã, meu cheiro, mel do meu bombom, a minha cor, a voz, meu som, a minha busca, meu viver. Você, meu sol dourado, lua cheia, brisa da manhã, brisa da manhã, flor de flamboyant. Paixão que entra pelos poros vai parar no coração. É um tiro certo na saudade pra matar a solidão. É chuva em pleno deserto, sol em pleno inverno, neve no verão. Paixão que entra pelos olhos, nunca sai do coração. Meu cheiro, mel do meu bombom, a minha cor, a voz, meu som, a minha busca, meu viver. Você, meu sol dourado, lua cheia, brisa da manhã, brisa da manhã, flor de flamboyant. Paixão que entra pelos poros vai parar no coração. É um tiro certo na saudade pra matar a solidão. É chuva em pleno deserto, sol em pleno inverno, neve no verão. Paixão que entra